Comendador Ocean 63-6251, seguinte da Golf, autorização Guarulhos. Golf correto 6251, por gentileza, eu poderia informar a hora do plano? 0730. 0730, são agora 0658, Zulu. Eu devo ter seu plano pré-aprovado aqui em minha tela em aproximadamente 3 minutos, senhor. Aguarde, assim que eu tiver, eu volto com a sua autorização, me dê segura. Ciente, a saída prevista é dela? Meu perdão, senhor, eu não tenho seu plano, não tem nem como saber a primeira aerovia. O senhor teria a primeira aerovia? Afirmo, Upper Zulu 10. Ciente, da El Leda, após Leda, direto ao bridge, senhor. Sim, tirado, aguardando. Washington 6251 na escuta. 6251 na escuta, prossiga. 6251, se estou pronto para cópia. Pronto, cópia. Washington 6251 autorizado, nível de voo 360 para Sierra Bravo Golf Romeo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El. Dael Leda, após Leda, voa direto posição Bridge. Em Bridge, intercepta a Perzulu 1-6. Segue na Perzulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu. Após voa direto posição Trive. Após Trive, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador 120 decimal 8. Aciona 5571 no Oceano 6251. Ok, autorizado nível 360, decolagem da 1-0, primeira curva à direita, da El Leda, Bridge, após Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, segue em Trive, conforme a rota plano de voo. 1-2-0, decimal 8, o controle, transponder 5571, Oceano 6251. Correto, Oceano 6251, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Chamará 6251. Salvador, para 3601, pushback, estacionamento 09. Aprovado, puxa estacionamento 3601, portão 9, chame táxi. Já para o táxi, 3601. dia, Papa Romeu. Bravo, Alfa Tango, mantenha 100 na proa de Salvador e reportando na vertical do mesmo. Para o táxi do TAR 3601 com 147, 4 horas e 30, operando Galeão. Copiando 3601, táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto espera pista no 0, ajuste no 09. Chame pronto para o decolagem, ponto espera pista no 0, então 3601. Gente, Pátio, Índia, chama pronto, ponto espera, dá no 0, TAR 3601.